de ilusão. Para de ser iludido. Eros Alto-Falante é a marca do automotivo. Eros Alto-Falante, o resto é tudo lero lero. Não seja iludido. O papo é reto, o papo é reto. Alto-falante de verdade, claro que tem que ser Eros. O papo é reto, o papo é reto. Alto-falante, meu irmão, claro que tem que ser Eros. Tem alguém querendo uma surra? Vamos brincar um pouco. DJ Pablo MG vai te passar a visão. Eros Alto-falante, trinca vidro e treme o chão. Muita pressão sonora, vocês têm que respeitar. Alto-falante, Eros toca forte sem parar. Alto-falante, Eros toca forte sem parar. Para de caô, para de ser lero lero. Vem fechar com certo, alto-falante é Eros. Para de caô, para de ser lero lero. Vem fechar com certo, alto-falante é Eros. Vem fechar com certo, alto-falante é Eros. Grave compressão, grave compressão. Alto-falante Eros, esse sim é porradão. É grave compressão, de um jeito bem sinistro. Alto-falante é Eros, para de ser iludido. Alto-falante é Eros, para de ser iludido. Não fique com inveja. É o DJ Pablo MG, Douglas MG. DJ Pablo MG, MC Douglas MG. É alto-falante Eros, fazendo tudo tremer. É alto-falante Eros, fazendo tudo tremer. Aqui tem potência e o resto é tudo lero lero. Aqui tem pressão e o resto é tudo lero lero. Grave de verdade é alto-falante Eros. Grave de verdade é alto-falante Eros. Aprenda com o mestre. DJ Pablo MG, o rei do grave. É assim que se faz.